E o vaqueiro ligeiro acompanhou seu patrão. Chegando lá na fazenda foi tão grande animação. O gado rava e pulava e os cavalos relinchava pedindo boi no porão. No mesmo dia o patrão ligou pro Brasil inteiro. Preparou uma vaquejada e convidou todos os vaqueiros. Daquele dia pra cá a paz começou a reinar na casa do fazendeiro. Para os queridos patrões, amado da nota 100, e pra aqueles que são ruins, eu não dou nenhum que tem. Peço quem for fazendeiro, quem não gosta de vaqueiro, não gosta mais de ninguém. Peço quem for fazendeiro, quem não gosta de vaqueiro, não gosta mais de ninguém. Peço quem for fazendeiro, quem não gosta de vaqueiro. Seguiste nos meus encalços com sorrisos e beijos falsos, me deixando alucinado. Meu sofrimento é sem pausa, ô mulher, por tua causa vou morrer. Embriagado eu percebo que alguns dos meus camaradas me perguntam por que bebo pra cair pelas calçadas. Eu ergo a cabeça e digo, respondo pra os meus amigos, eu não bebo por vaidades, bebo pra desaparecer uma mágoa e esquecer. Toda minha desventura foi amar quem não me ama. Translocado de amarguras, o meu coração reclama. Eita, que beleza de programa! Manhã Sertaneja com o meu amigão João Carlos. Ô, meu amigo Adelson, você viu aquele abraço, aquele bom dia, Adelson. Olha as ofertas para você desta quarta e quinta-feira lá no quarteto. A 100 músculo bovino com paleta, R$ 26,99. Patinho bovino, R$ 33,99. Costela ripa, R$ 33,99. Melhor, a costela ripa, que é R$ 20,49. O arroz americano, R$ 17,98. Café Santa Clara Vácuo, R$ 7,59. Sabão em pó Tixa em P, caixa, R$ 16,99. O quarteto tem para você também tempero Sandela, pacote de R$ 2,99. Amaciante Zup, R$ 5,98. Desinfetante Mais Família, R$ 4,98. Quarteto Supermercados e as melhores ofertas para quarta e quinta-feira.

Índice de sentimento de investidores da zona do euro sobe, mas recessão ainda é provável. As despesas do governo com juros da dívida pública subiram e atingiram 500 bilhões de reais nos últimos 12 meses, encerrados em maio, de acordo com informações do Banco Central. É a primeira vez que chegaram a esse patamar desde fevereiro de 2016, que havia sido de 513 bilhões. O recorde é de janeiro de 2016, quando as despesas com juros da dívida chegaram a 540 bilhões de reais. Naquele ano, o país enfrentava uma das crises financeiras mais intensas das últimas décadas. Os atuais 500 bilhões representam 5,51% do PIB, porcentagem mais alta desde novembro de 2018, que foi de 5,52%. O pico também na comparação com o PIB foi em janeiro de 2016, 9% do PIB. A expectativa de economistas do mercado financeiro é que o custo de vida pública registre um valor recorde no ano fechado de 2022. O sentimento dos investidores da zona do euro permaneceu praticamente inalterado em agosto em relação ao mês anterior, com um aumento ligeiro fazendo pouco para afastar os temores de recessão do bloco monetário de 19 países, mostrou uma pesquisa. O índice de Sentix para a confiança de investidores da zona do euro avançou a menos 25,2 pontos de menos 26,4 em julho. Uma pesquisa da Reuters apontava para uma leitura de menos 24,7 em agosto. O índice Sentix sobre a situação atual na zona do euro subiu muito ligeiramente em agosto para menos 16,3 depois de despencar para menos 16,5 no mês anterior, a menor marca desde março de 2021. O índice de expectativas subiu para menos 33,8, ainda próximo do seu nível de julho, que foi o mais baixo desde dezembro de 2008. Por enquanto é só 2 minutos de volta a qualquer instante. Termina aqui 2 minutos. Agronejo. Agronejo. Tudo sobre agronegócios. Voltando nessa quarta com Agronejo. Rondônia deve ter safra recorde de algodão em 2022. Agronejo. A expectativa da safra de algodão deste ano em Rondônia é a melhor da história, ultrapassando os 10 mil hectares. A produtividade deve ser o dobro de quando a área passava dos 20 mil hectares, ou seja, a expectativa é de cerca de 45 mil toneladas de algodão sejam colhidas e metade da área plantada há 28 anos. Mesmo com os desafios enfrentados desde janeiro, época do plantio, especialistas reconhecem que a expectativa da colheita no estado ultrapasse o de outras regiões. Eu sou Pedro Neto, volto daqui a pouco para mais uma edição do Agronejo. Tudo sobre o mundo agropecuário. Agronejo. Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Atenção na compra de carro usado. Antes de fechar negócio, é indicado fazer uma pesquisa junto aos órgãos de defesa do consumidor, sites de reclamações e indicação de amigos e conhecidos sobre a idoneidade da revendedora. Também é recomendado verificar a situação do veículo no Detran. Com o número do Renavan, é possível saber se há multas e se os impostos estão pagos. Outra dica importante é levar um mecânico para verificar as condições do veículo escolhido. No caso de compra direto do proprietário, é recomendado ainda cuidado redobrado com a documentação. Nesse caso, não se aplicam as determinações do Código de Defesa do Consumidor. Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Conheça mais sobre seus direitos no site www.proteste.org.br. Na Medida, com José Maurício. Conceitos e atitudes para você viver melhor. Vocês se consideram elegantes? Aliás, o que entendemos por elegância? Vestirmos-nos bem? Esta é uma das condições, mas por certo não é a mais importante. Geralmente, quando se fala em elegância, muitos pensam em moda e beleza. Mas elegância é muito mais que isso. É distinção de maneiras e gentileza. É falar bem, sem afetação. É oferecer apoio, carinho, flores. É elegante abrir uma porta, ceder o lugar, ser gentil. Seja sempre pontual e saiba usar o celular sem incomodar os demais. Outro fator importante para causar uma impressão favorável é a boa aparência. E o conceito de boa aparência varia de pessoa para pessoa, de profissão e de ambientes. Para mim, ter uma boa aparência significa cuidar de si e transferir uma boa imagem para cada ocasião. É vestir-se discreta e harmoniosamente. Para as mulheres, no trabalho, é evitar decotes amplos, roupas justas, transparentes ou ousadas. O seu visual, na maioria das vezes, é a primeira informação que uma pessoa estranha recebe de você. Cuide bem dele, tá? Produção, Agência Rádio Web. Muito bem, Brasil, hora certinha para você, 8 horas mais 2 minutos. É um grande abraço, onde você estiver curtindo a nossa programação. Tivemos e mais informações dentro aqui da nossa Manhã Sertaneja. Falou só mais uma vez aí para Ritinha no Jardim Brasília, a Neném também está aí curtindo a programação, a Maria Alves também já passou por aqui. Alô, Tilico, aí no Quero Quero, um alô também para o seu Manel, Rodrigo, meu amigo Genivaldo. Falou também para o Lorival da Mil Importados, né? Você já sabe, pode comprar um rádio para ouvir a gente. O lugar certo é lá na Mil Importados. Relógios, celulares, baterias para o seu celular. Vários relógios de marcas e modelos diferenciados para você. Lá com o nosso amigo Lorival e na Praça do Mercado. Alô, Lorival, um abração, bom dia. Meu amigo Adelson também está aí curtindo o nosso programa. Nosso abraço, nosso bom dia para você, Adelson, aí na nossa sintonia. Olha, pessoal, queria compartilhar uma informação com vocês sobre os direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica. Você aí sabe o que é tarifa social? Ela dá direito a uma tarifa diferenciada na conta de luz para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Para você poder aproveitar, acesse o energiza.com.br. Lá você vai entender como participar desse programa. E olha aí, quem avisa, amigo é. Mantenha sempre seus dados cadastrais atualizados lá na Energiza. É muito importante para você ter esse benefício. Além disso, isso ajuda o pessoal da Energiza a se comunicar com a gente. Aqui tem o seu direito à tarifa social. Aqui tem transformação. Marinho de Lute, Setúbal Rio, aquele abraço. Alô, Natividade também, aí curtindo nosso programa. Alô, alô. Dona Eva do Centro Marama, né, Dona Eva? Aquele abração. Alô, alô. Meu amigo Eldio, também sua esposa, Dudu. Então tá aí pra você, Dudu, a música do padre Alessandro Campos. Lá também pra Dona Maria José, aí na fazenda Volta da Serra, né, Dona Maria? Aquele abraço, bom dia. Ótima quarta-feira, dia 10 de agosto. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entre